só passe que foi passando, passado passeou, como um leve sopro, dissipou-se o amor. Que foi passando, o passado passeou, como um leve sopro, dissipou-se o amor. E agora ela chora, olhando para o mar. Ó, minha mãe, por favor, faça isso para